It's a kind of running game. Isso aqui não é running game, não. Se vestir a carapuça, pode levar de presente. Please. Meticuloso igual presente de filme da Pixar. Periculoso igual Chevette, jeans, o filme fixa. Teatral igual união entre Deus, Rodolfo e Rodox. Surreal associação entre o velho, o novo e o Botox. Avoado sempre de bobeira, diz que cresceu sem pai. Criado a leite com beira, uísca, sachê, hentai. Paga de gato, mas só dá mole, não vai ter copa. Lança uma espada, pode vazar, vai pé na estrada. Very good de piazada. Cruzou meu caminho, é azar, tipo passar embaixo das escadas. Viga enviesada. De quem diz que tem as liga peste, mas é igual net de escada. Tá doce igual sorvete, CG não é hornet. Saco crime, não é creme, teme quem não o comete. Segura o leme, o timão, o pumba e a chacrete. Já que não é um filme, enfia na tua... Adoro beats, elaboro hits, e dessa rima boa eu tenho peça de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, prepara o fumo da cobra. Devoro beats, elaboro hits, me peça rima boa eu tenho peça de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, prepara o fumo da cobra. Esculachar nas rimas é um bom hábito pra se ter aí. Cês quer tacar o terror, mas hoje eu jogo de CT cair. No time adversário, desista inclusive. Aviso, choro é livre pro seu time adversário. Eu vou a cada quatro estrofe igual se fosse eu no bissexto. Eu quero ver o rap do bom lugar mais que o DJ Tiesto. Sim, nós quer dos rangos chiques, macarrão ou molho pesto. Pondo versos em destaque, sem caneta marca texto. Executando planos é como diz a ata. Senti um nó na garganta, parceiro diz a ata. Tô tipo um grafiteiro mandando rima na lata. Sou rei de detetizo, mato suas rimas baratas. Vocabulário raro, te encontro pelo faro. Eu chego no silêncio, te assassino em stealth. Já afiei as facas, não cuido do preparo, igual os programas do Discovery. Homem em rap. Devoro beats, elaboro hits, e peça rima boa eu tenho peças de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, preparo o fumo da cobra. Devoro beats, elaboro hits, me peça rima boa eu tenho peças de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, preparo o fumo da cobra. Eu não mereço responder, MC violado que mal aprendeu a escrever e vem querer ver o lado. Seu rap será velado, prepara as póstumas. No jogo com os aliados, deixa que eu aposto mais. Tô disposto e não me prosto, da licenciatura. Porque tô pra lecionar e é sem licenciatura. Nas linhas bem mapeadas, mas algumas piadas faz todas caneladas, com punch vira fratura. Boto capacete, escudo e armadura. Bora se capacite, estudo é arma pura. Enquanto sou karma dura, não ramelo no combate. Pra sorriso amarelo, meu rap é tipo Colgate. É melhor deixar no stop, porque se der play pode cair com o choque, não terá fair play. Se ficou incomodado quando dissertei, quer dizer então, irmão, que eu te acertei. E acerta, MC boca aberta, fecha pra não entrar mosquito. Um alerta, se esperto, são merda. Conheço seu intuito, seus escritos. Não chega nem ao nível do que eu tuito. Respeito, conserva dentes, eu sou dentista gratuito. Meu canto causa pranto em trouxas mais que cebola. Enquanto lince bola, eu mando verso bolado que chapa mais que sacola de cola no fundo da escola que você matava aula enquanto eu dava meu nível cultural. Pro verso sem natural, hoje sem argumento. Lamento contra nós, não adianta engrossar voz igual gutural, sem moral. Tipo quem fala de amor e bate mulher. A regra é clara, cara, malandro é o TF. Você é mané, pois é, só o cérebro desavisado é apegado, eu sou verso apagado. Esse jogo que vocês curtem, eu já zerei tipo zangado. Sou encarregado de rir das reclamações que você faz nas redes sociais. Por quê? Quando disseram que o Chorão morreu, eu confesso, pensei que era você. Abaço que acha que geral é falso, mas é mais enganoso que cartaz de puteiro. Saiba que eu botei tanto MC no bolso que hoje em dia eu diria que é escada. Espaço pro dinheiro. Deixa pra lá, não liga não, finge que não ouve, você está tão bem empregado. Devoro beats, elaboro hits, e peça rima boa eu tenho peças de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, prepara o fumo da cobra. Devoro beats, elaboro hits, me peça rima boa eu tenho peças de sobra. Devoro beats, elaboro hits, nós tá no mic, prepara o fumo da cobra. Aham, aham.